Ei, viaja não, firma. CTS, kamikaze. RH, conveniência, VDM, pá. Ei, malvado. E aquele combo lá, o Jack de maçã, que só tem na RH. E aquele Red Label, e aquele Whisky Ballantine. RH, conveniência, top 1 da minha cidade. Promoção de Brahmi Devassa, Skol e Itaipava. É só o malvado que tem aqui em Uberaba. Promoção de coca gelada, água de coco, suco Del Valle. É só o malvado que tem da Heineken, Budweiser. No VDM pro mundo, a conveniência é do Valim. Atendimento é de mil grau e o chefe é o Fabim. Moleque veio do baixo que nem nós, quem conhece sabe. Hoje RH conveniência tem o domínio na cidade. E o combo do malvadão que tá sempre em promoção, derrubando a concorrência com o preço lá no chão. Tem Skol Beats, long neck, chocolate, bala, cigarra. RH conveniência, melhor preço do mercado. Cê quer um Red, tem. Cê quer um Whisky Ballantine. Vai na RH conveniência, top 1 da minha cidade. Monte seu combo, compre seu fardo. RH conveniência, melhor preço do mercado. Cê quer um Red, tem. Cê quer um Whisky Ballantine. Vai na RH conveniência, top 1 da minha cidade. Monte seu combo, compre seu fardo. RH conveniência, é o disque cerveja do malvado. Salve Fabim, vulgo conhecido malvadão. RH conveniência, situado na Avenida Guarapuava, Valim de Melo, VDM. Whisky 100% original lá no malvado. Tem Brew, tem Jack, tem Red, tem de Mel, entendeu? Tem todos, tropa. Brota que o atendimento é de primeira. RH conveniência, é da quebrada, é do malvado.